Alguns chamam de dom, eu prefiro sorte. Encontrei motivos antes da minha morte. Eu não sou bom, eu sou forte. Amigo sofre, meu ódio aumenta. A guerra é dolorosa e lenta. Todos sairão feridos, sonhos são interrompidos. Sementes foram plantadas, o céu estava colorido. A vida é um tiro de espingarda. Agora é uma questão de honra, eu não tô rasgando nada. Já levei muita porrada, que não entro mais na onda. Não consigo bater asa. Demônios que nós nunca doma, remorso é tão importuno. A folha que rasguei tem forma, minha cabeça tá em Saturno. Não sei quando ela retorna, enquanto espero ela eu fumo. A paisagem que tem é de concreto e fauna. Parece cena de filme, fica firme. Matamos liberando a alma, violino temperandas, palma. Lágrimas de desespero, eu perdi mais um parceiro. Mais um. Preciso manter minha calma.